command the dry bones to rise uncomparable. You are the Lord. You died for me on Calvary. No man can do that. Only you are the Lord. He is Lord. He is Lord. Lord of all. You turn the water to wine and change the stones to bread. My own life from zero to something. You are so amazing. Igual ao meu Senhor nunca haverá. Ele é todo poderoso. Ele é o meu Senhor. Ele é Deus incomparável. Ele é o meu Senhor. É meu Senhor. Ele é o meu pastor. Incomparável, Ele é o El Shaddai, Jeová Jireh, aquele que sustenta o mundo no poder da sua palavra. Omnipotente, Ele é o El Shaddai, seu nome é poderoso, Senhor. Lords, uncomparable. You are the Lord. He is Lord. He is Lord. Lord of Lords. Lord of Lords. Uncomparable. You are the Lord.